Telefone WhatsApp 99764-1229. 99764-1229. No Açougue Baratão das Carnes você encontra todo tipo de carnes, aves, linguiças e muito mais. O Açougue Baratão das Carnes é o mais completo e barato de toda a região. No Baratão das Carnes, promoção não falta. Aproveite! Juca Móveis. Compra seu móvel novo e usado, sempre com a melhor avaliação, fazendo o melhor ao cliente, e vende em até 10 vezes no cartão. Para venda ou informações, ligue ou mande sua mensagem para 98321-7867. 98321-7867. Juca Móveis. Compra seu móvel usado e você sai satisfeito, rindo e com dinheiro no bolso. Juca Móveis. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, a última de 2023. Que maravilha, que bela forma, né, de se despedir deste glorioso ano, junto com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais. Meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Como não podia deixar de ser, hoje tem o adivinho peruano Juan Lementes descobrindo o que vai acontecer em 2024 no seu quadro Luz Queimada. Vamos também fazer um balanço de pneu? Não, um balanço de como foram estes últimos 365 dias. E claro, tem sempre o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este. DDD 89 99992 7022. Valeu, Mr. Abraham. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. O fim de ano, esse momento em que a humanidade esquece os problemas, as guerras, as doenças, as diferenças de cor, classe, religião, ideologia, para parar e fazer uma retrospectiva do que passou, mandar o ano velho e tomar no olho do este ano rei de desgraçado, horrível, horrendo, horroroso, mandar tomar banho na soda e saudar calorosamente a chegada do ano novo com a melhor roupa que tiver e fazendo aquelas clássicas simpatias de Réveillon. Quem dera todo dia fosse ano novo. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando em grande estilo a última Bodega do Maguila deste ano de 2023, abraçando você que nos escuta em todo o Brasil e lembrando mais uma vez, sua participação é por este zap aqui, ó, pelo zap próprio do nosso programa. Não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão eu não recebo, viu? Mande direto pra mim por este número aqui. DDD 89 99992 7022. Maravilha, e já que estamos nessa pegada de fim de ano, de festa, vamos começar bem, vamos começar com Raimundo Soldado, Você Gosta de Mim. Depois eu trago o Forró do Litoral, Não Dá Mais, e fechando a sequência, Scorpios. Não a banda de rock Scorpios, mas sim os Scorpios de Recife, e eles cantam pra gente Morena Tropical, Três Carimbadas. Começando e muito bem, a minha só, a nossa Bodega do Maguila, última do ano, então aumenta o volume, arrasta as cadeiras, veste aquela blusa branca, meu Deus, blusa branca bonitinha, e vem curtir com a gente, aumenta o volume. É de nós não tem fim, eu te amo demais, você gosta de mim, ser feliz. E lá se vai meu décimo, sem o tostão, que felicidade. Fazer dono de quase pra vender. Vou virar motorista de ABB. Que felicidade. Calma, não desanime. Ano que vem nós teremos 365 chances de fazer um amanhã melhor. Feliz 2024. O Mega do Maguila. Forró do Litoral. Nunca mais. Se existe uma chance, eu posso provar que mudei. Nunca mais. Sei que eu te errei, mas eu te juro, não foi por mal, amor, que se machuquei. Nunca mais. Dentro de um coração tão lindo, não pode existir tanta mágoa assim. Demais. Quando o amor é verdadeiro, perdoa, esqueça tudo, meu amor, vem pra mim. Estou aqui pra te pedir perdão. Está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Olha quanta gente, quanto visual, brindando liberdade, um dia de sol. Colírio nos olhos, sem distinção de cor, morena me mostra o peso da canção. Olha quanta gente, quanto visual, brindando liberdade, um dia de sol. Colírio nos olhos, sem distinção de cor, morena me mostra o peso da canção. Thank you. Scorpios de Recife, Morena Tropical, antes eu toquei Forró do Litoral, Não Dá Mais, e antes eu toquei Raimundo Soldado, Glorioso e Saudoso, Você Gosta de Mim, independente de gostar ou não de mim, o importante é você participar do nosso programa. Nosso zap é 89-999-927022, de novo, DDD 89-999-927022. Exatamente, lembrando que ainda hoje tem o sorteio da palavra chave premiada valendo um Pix de R$50 e o brinde surpresa. Muito bem, daqui a pouquinho. Então vamos agora trazer este belíssimo quadro, sim, que é tradição já no nosso programa, da gente tentar descobrir o que vai acontecer no futuro, né? E nós trazemos aqui um especialista mesmo em descobrir o futuro. O futuro é com ele mesmo, né? O futuro do pretérito, isso aí tudo ele já sabe. Então aumente o volume, porque tá chegando ele, Juan Lementes, e o seu Luz Queimada, aqui na sua Bodega do Maguila. Ele tem o poder de mover objetos com a força dos braços. Ele é o guardião das chaves da casa onde mora. Ele tem a força e o auxílio dos irmãos de luz, água mineral e gás de cozinha. Agora, nesta emissora, o programa Luz Queimada, com o vidente, tarólogo e busólogo Juan Lemente. Olá, olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos começando mais um programa Luz Queimada, um programa apresentado por este amigo de vocês, vidente, astrólogo, tarólogo, busólogo Juan Lementes, que vem no objetivo de ajudar você a resolver a seu problema. Se você tem qualquer problema de ordem pública, privada, pessoal e intransferível, pode procurar a mim, que com a ajuda de meus irmãos de luz, água mineral, gás de cozinha e internet e fibra ótica, ajudarei a resolver a su problema. Quien viene a Juan Lementes no fica sin respuesta, y yo garanto que você veniendo a mí, su demanda será resolvida. Y para atender la demanda del fin de año, yo estoy anunciando que las líneas del programa ficarán abiertas 24 horas. Mi sobrina quería pasar el reveillón, la virada del año con el namorado, yo dispensé o dito cuyo, y ahora ella va a ficar aquí trabajando para mí día y noche. Toda noite do dia 31 e amanhã do dia 1º, pode ligar, mesmo de madrugada, que ela vai atender a sua ligação e passar o seu recado para mim. Meu número é o 3456, médio mole, média dura. Pode ligar e eu te atenderei, garanto. A carta que você mandou. Muito bem, as duas primeiras cartinhas que chegaram até nós, vamos ver aqui. A primeira carta é do senhor Manuel de Juripiranga, do Oeste, em Mato Grosso. Ele diz que perdeu toda a lavoura nos últimos dias e suspeita que possa ser fruto de mal olhado do vizinho de sítio, que provavelmente tem inveja dele. Ah, seu Manuel, eu estive analisando sua cartinha. E com meu parco conhecimento, eu devo dizer que o problema não está no mal olhado. Inclusive, eu vou passar ao senhor o contato de um agrônomo amigo meu, que vai te ajudar a recuperar a seu solo. Ele é japonês, o nome dele é Takadu Bonosoro, capiche? Vou mandar o contato dele para você, aguarde e eu lhe responderei. Outra cartinha que temos aqui, da Ademilde, de Belfort Roxo, em Rio de Janeiro, perguntando se vai ganhar na loteria em 2024. Ademilde, eu estive consultando seu mapa astral, todas as conjunturas quânticas astrais de tua vida, e eu devo dizer que você vai ganhar, sim, digo mais, vai ganhar na Mega Sena, sim, vai ganhar R$3,50, o prêmio de participação por ter acertado somente 11 números, mas ainda assim, você ganhará em la Mega Sena. Muito bem, meus amiguitos, minhas amiguitas, agora eu irei para um breve intervalo comercial, e dentro em pouco volveré com as previsões para 2024. Lo que irá suceder, lo que sucedió, lo que se passou, e yo iré responder a su dúvida, iré consultar mi bola de cristal e responderé a todos ustedes daqui a pouco. Não salgan de sintonia. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Anuncie na bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila, para todo mundo ouvir na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offs e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre! bodegadomaguila.com.br. O pior programa do rádio está de volta! Bodega do Maguila! Juan Lemente. Com ele, seus problemas têm solução. Muito bem, mis amiguitos, mis amiguitas, de volta com o programa Luz Queimada, o programa onde você tem a resposta para a sua dúvida, tem a solução para o seu problema, trazida por mim, Juan Lementes, busólogo, tarólogo, ornitólogo e vidente. Eu estou aqui já com a bola de cristal para trazer a vocês as previsões do ano 2024 e vamos agora ligar a bolita de cristal para ver lo que irá se suceder en el año que viene. Yo estoy viendo la demanda que todo mundo quiere saber. Si el calor que estamos sintiendo en este momento, en estos días, el calor estonteante va a disminuir. Yo debo decir que el calor va a disminuir, sí, para aquellos que tienen un ar acondicionado. Ese sí, el calor va a disminuir, va a ficar un frío polar, clima europeo, clima completamente nublado. Y quien no tiene, se lasca, va a continuar sufriendo con el calor. Año que viene también yo estoy observando, es un año muy importante y asunto espinoso. No puedo ni hablar mucho, porque es año de elecciones municipales. Va a tener, yo estoy observando, va a tener un famoso en la política, una ex BBB va a se candidatar, se va a ganar o no, la bola no está mostrando, pero que va a se candidatar, eso va. Y vámonos a ver, ah, yo estoy viendo un gramado verde, falar de futebol, este tema sempre traz polêmicas. Quem será el campeón de campeonato brasileño? Yo estoy observando una camisa amarilla, amarilla, preta e branca. É Criciúma. Criciúma será campeão brasileiro em 2024? Eu não acredito. Pero se a bola está dizendo, a bola não está mostrando algo muito positivo em relação ao preço de las coisas. O preço de las coisas vai aumentar. E isso quem me disse não foi nem a bola, foi Pablo Espasmo, do Minuto Porco de Barro. E ele disse que a culpa de todo esse aumento dos preços é do L. A culpa é do L. Portanto, culpem o L. O elemento principal de la alta de preços, que é a taxa de juros. Essa é a que vai aumentar o preço das coisas em 2024. Ai, ai, ai. Não há previsões tão boas para este novo ano, pero creio que cada um haciendo sua parte, assiramos um 2024 melhor, por lo menos en el ámbito pessoal. Esta foi nossa roda de previsões. Mis amiguitos, mis amiguitas, já chegando aos instantes finales de nosso programa Luz Queimada, agradecendo a todos ustedes que estiveram conosco en el año de 2023 e prometo continuar resolvendo seus problemas em 2024, independente de quem você seja, independente se você tem ou não os 500 reais para pagar a minha consulta. Se não tiver, eu expongo seu nome aqui no ar e você passa vergonha em rede nacional, capiche? Então, meus amiguitos, minhas amiguitas, me despido por aqui. Muitíssimo obrigado a todos e feliz ano novo, feliz 2024. Tchau, tchau. Juan Lemente. Com ele, seus problemas têm solução. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí, você ouviu o Juan Lementes e as previsões para 2024. Ano que vem eu quero ver se pelo menos 50% dessas vai se cumprir, hein? Veja lá. Então, meus amigos, vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, mandar um abraço aqui a todos que participaram do nosso programa neste ano de 2023, as pessoas que mandaram mensagem, áudios, enfim, é tanta gente que não tem como a gente mencionar de prima aqui, né? É um negócio complicado, mas vai aqui o nosso abraço e um tapinha nas costas. E o pessoal também das rádios, é isso aí, 2023 foi um ano excelente pra nós, daqui a pouco eu falo mais, mas eu quero mandar um abraço aos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metro, que estão com a gente desde o início, também o pessoal do estado de São Paulo junto com a gente, subindo um pouquinho mais pro norte, nossos amigos do estado do Maranhão, galera de Bom Jesus das Selvas, da Nativa FM, de Porto Franco, Passagem Franca, galera também de Penalva, alô meu amigo Nilson Nabate, Vanderilson Alves e a galera da Tarumã FM, aquele abraço, meu patrão Cícero Júlio também, galera da Rádio Com Difusora FM, lá de Zedoca, Maranhão, meu patrão Marcos e a galera da Atual FM de Balsas, Bemário e os amigos da Atitude FM de Brejo, Maranhão, pessoal também de Bacabal, da Forrozeiro Web Rádio, Divina Web Rádio, pessoal de Goiás, Espírito Santo, meu amigo Marcinho, aquele abraço, pessoal de Colatina, Cariacica da Mochuara FM, pessoal também de Jerônimo Monteiro, Distrito Federal, meu patrão Renato Silva, o outro que tá com a gente desde os primórdios do programa também, galera do Ceará, meu patrão Elton Lucas, esses dias eu apareci lá no programa do Elton Lucas, hein? Quem ouviu, ouviu, acho até que eu vou reprisar depois esse momento aqui, né? Mandar um abraço também aos nossos amigos de Araripe, da Chapada FM, Viçosa do Ceará, Horizonte, Moraújo, Quixadá, Milhã, Senador Pompeu, meus amigos da Regional FM, juntos com a gente, mas enfim, daqui a pouco a gente manda mais abraços, porque agora é hora da gente ouvir áudios, sim, nossa amiga Cícera, participando, como sempre, do nosso programa. Fala, minha amiguinha Cícera, o espaço é seu, arrocha. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Eu quero ouvir a música de Antônio Marcos, O Homem de Nazaré. Ah, boa pedida. Por isso, para todos os ouvintes da 87.9 Camaragibe FM. E desejo um feliz ano novo para todos os ouvintes da Camaragibe FM. E também desejo a você, viu, Maguila? Obrigado. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Tá certo, minha querida. Muitíssimo obrigado. Eu vou tocar no próximo bloco, tá bom? Temos um áudio aqui também do nosso amigo Idevaldo, lá de Bauru, São Paulo. Fala, Idevaldo. Idevaldo de Bauru. Feliz Natal pra Bodega do Maguila. Feliz Natal pra Rádio Aracaxi. Grande. O programa Aracaxi. Feliz Natal, feliz ano novo. Obrigado, pra igualmente, Rádio Aracaxi. Feliz Natal. Feliz ano novo pra Rádio Aracaxi. Tá bom, Feliz já entendi. Rádio Aracaxi. Tá bom. Feliz Natal pra programa Aracaxi. Tá bom. Feliz Natal pra Bodega, Edivaldo de Bauru. Tá certo, meu querido. Brigadão, viu? Edivaldo lá de Bauru, São Paulo, acompanhando a gente pela TV Aracati. E, claro, estendo aqui a todos os nossos ouvintes os votos de Feliz Ano Novo. E agora eu vou atender ele. Sim, ele mesmo. Fala, Mr. Abraham. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É claro, nosso amigo Adilson, outro fiel ouvinte, ouvinte de carteirinha, cadeira cativa do nosso programa, pediu a música de Márcia Ferreira, Quando o Coração Diz Que Sim. É claro que a gente vai trazer depois. Eu trago Maurício Reis, dançarina, e fechando a sequência, nós vamos trazer um pouco de erudição para o nosso programa, porque estão dizendo que este programa é um programa sem cultura. É um programa desbocado, mas nós vamos trazer, sim, cultura para este programa. A cultura do Pará, não a TV. Mas eu vou trazer Júnior Rego e a Ópera do Brega. Olha só que coisa, né? Você pensa que já inventaram tudo, né? Mas todo dia surge alguém com uma coisa nova. Então vamos trazer Márcia Ferreira, Maurício Reis e Júnior Rego aqui na sua Bodega do Maguila. Aumenta o volume, mais uma sequência de ouro e é já que eu volto. Quando o amor quer chegar, não avisa nem manda avisar.

pensar. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi. Quem te deixou meu amor, o meu vazio, te conheci, a mim posso rebuscada. Sim, você ouviu Júnior Rego, a ópera do Brega. Antes eu toquei Maurício Reis, dançarina, e abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Quando o Coração Diz Que Sim, a barba tá coçando, eu vou tirar essa barba até o fim do ano, oh meu Deus. Vamos então para os nossos abraços. Pra gente que se liga na gente, vamos de mais abraços. Aquele abraço. Exato, e você sabe que nessa hora a gente manda abraço pra toda a galera que nos segue no Instagram. Então se você não segue, quer ter seu nome divulgado aqui, apareça, siga a gente, @bodegadomaguila no Instagram, é por lá que a gente solta as novidades do nosso programa. Mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Olho d'Água FM 104,9 lá de Frei Miguelinho em Pernambuco. Um abraço também por extensão à vizinha Cidade de Vertentes, pessoal da Maturi FM, pessoal também da Web Rádio Iguatemi de Natal, Rio Grande do Norte, meu patrão Cleiton Costa também, que ajudou muito a gente este ano de 2023, viu? Obrigadão, meu querido, feliz ano novo pra você, viu? Muita saúde e muita paz. Abraço também ao nosso amigo Otoniel Filho, galera da Rádio Tocantins AM de Porto Nacional, Tocantins, outra que transmite a gente desde os primórdios do programa. Minha amiguinha Sammy Frowley, lá de João Pessoa, Paraíba, acho que ela é de João Pessoa, né? Paraibana. Vai seguindo a gente também. Pessoal da Rádio Web Mata Limpa, de Areia, Paraíba, meu patrão Matias. Jacó também, lá de Aperibé, Rio de Janeiro, e toda a galera que nos ouve pela Educativa FM. O Dan Vieira, pessoal da Vila Nova FM de Vila Nova do Piauí. Deixa eu ver quem mais, meu Deus. É um monte de conta robô agora curtindo os stories. Ô, coisa velha. Isso aqui eles não derrubam, né? É um negócio embaçado. Temos outro áudio aqui também, rapaz. Olha, pelo 89999927022, meu patrão Cândido Brasil, lá de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Fala, Cândido. A palavra premiada é Pinheiro. Aê, acertou. Parabéns, meu amigo Maguila. Feliz Natal, um próspero 2024, que igualmente, Deus lhe abençoe. Amém, e abençoe todas as rádios parceiras. Amém. Deste programa maravilhoso. Em 2024, estamos juntos, se Deus quiser. Amém, meu querido. Eu sou o Cândido Brasil, da Rádio Camaragibe FM, diretamente de Matriz de Camaragibe para o planeta Terra. Valeu, meu querido. Feliz 2024 para você também, para todo o pessoal aí do estado de Alagoas, do Nordeste, do Brasil como um todo, tá bom? E você também faça que nem eles, não seja um ouvinte silencioso. Qual é o nosso zap de novo, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Maravilha. Eu vou pro intervalo agora e na volta vamos fazer um balanço do que aconteceu neste ano de 2023 e também tem o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Você que participou vai concorrer e vai ganhar, com fé em Deus, a um Pix de R$50 e um brinde surpresa que eu já revelei, mas quase ninguém ouviu. Vou falar o que é já já e, claro, trazer mais música também aqui na sua Bodega Velha de Guerra. Então, nem pense de mudar de sintonia, é já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offices e spots comerciais para divulgação em rádios e carros de som, editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais, e criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89 99992 7022. IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre! bodegadomaguila.com.br. Anuncie na bodega, na Bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na Bodega do Maguila, para todo mundo ouvir na Bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 24 estados, também para Estados Unidos e Cabo Verde, ligadaços na gente. Mais uma vez eu lembro, sua participação é por este número aqui, meu amigo, minha amiga. DDD 89 99992 7022. Maravilha, então vamos agora fazer uma pausa para poder refletir sobre o que aconteceu neste ano de 2023, né? Porque todo mundo pensa: ah, porque 2023 foi bom, ah, porque 2023 foi ruim. Depende de cada um, né? Depende da mentalidade, da maturidade e da vivência de cada um, né? Tem gente que se lamenta por não ter ganhado na loteria, tem gente que se lamenta por não conseguir um emprego melhor, tem gente que dá graças a Deus por acordar a cada dia, ter vida, ter saúde física, mental, enfim, ter família, ter o que comer na mesa. Enfim, vai de cada um, né? O panorama do que é 2023, do que foi 2023. Claro que muita coisa ruim aconteceu, mas coisas boas também aconteceram, né? 2023 foi bom porque finalmente acabou aquela porcaria de pandemia de Covid, né? Ninguém mais é obrigado a usar aquela maledeta máscara, embora em alguns casos, tô dizendo aqui desmerecendo a doença, pera lá, embora em alguns casos tenham surtos e tudo, mas pelo menos o pior já passou. Né? Mas a gente não pode ser descuidado também, né? Não pode ser besta. Foi um ano bom também, né? Porque surgiram muitas histórias positivas, enfim, tantas que eu não vou lembrar. Na esfera pessoal, foi bom pra mim, porque eu consegui um emprego que me ajudou a pagar minhas contas, claro. Foi bom porque eu consegui passar este ano com saúde, né? Conheci novos amigos, pessoas que se tornaram meus amigos, meus irmãos, meus irmãozinhos de longa data, que a gente já conversa toda santa noite, né? Na ligação via internet. A gente fortaleceu nossa amizade mais ainda, né? Na Bodega do Maguila aqui foi um negócio espetacular. De 70 rádios que a gente começou no início do ano, saltamos para mais de 180. Né? Então foi um negócio fantástico. Claro que a gente batalhou também, trabalhamos, quebramos cabeça, porque a pior coisa que tem é você ter que fazer uma coisa e não conseguir, a ideia não sai, você tem que se esforçar, e através do esforço que a gente conseguiu desenrolar mais de 50 programas durante todo este ano. E eu quero agradecer aqui em especial também a todas as rádios que aceitaram nossa ideia de transmitir o programa em 2023. Quem gostou, quem não gostou também, quem deu a negativa, quem foi até ignorante conosco, grosseiro também, né? A gente agradece porque é dos percalços que a gente faz a nossa escada, né, pro sucesso. Mas enfim, quero agradecer também ao meu patrão, como eu já disse, Cleiton Costa, que já nos ajudou muitíssimo nesse ano de 2023. Meus amigos Ronald Luz, o Pablo César também, JP Hortolan, pessoal que cuida também do painel Vox HD. Meu patrão Leonardo Blue Striker me deu uma ajuda imensa fazendo o site da bodega, me ajudando a fazer, que eu não sabia de coisa nenhuma. E a todos vocês que pararam um tempinho para ouvir a gente, o nosso muitíssimo obrigado. E eu quero que o ano de 2024 seja melhor.

Super Quente Soraya. Rapaz, essas músicas com nome de mulher é ao mesmo tempo bacana e constrangedor, né? Porque às vezes a pessoa pega, né, começa a cantar e a pessoa se incomoda, né? É um negócio meio complicado. Mas, enfim, tocamos essa e antes a gente tocou também Antônio Marcos, o Homem de Nazaré, pedido da nossa amiga Cícera, lá de Alagoas. E vamos agora de sorteio! Palavra-chave premiada! Exatamente, porque chegou a hora, a última palavra-chave premiada de 2023 era Pinheiro. Pinheiro com P, teve gente que falou dinheiro, teve gente que falou e-mail e errou, mas tivemos 7 participações, 7 pessoas que acertaram aqui a nossa palavra-chave. Vamos aqui virar para o pessoal que está acompanhando pelo Instagram poder ver também. Certinho, bonitinho. Lembrando, quem ganhar hoje vai levar, além do Pix de R$50, uma cópia física do CD E Anjos é Silva Canta os Fracassos, vai receber direto em casa, tudo por nossa conta, tá certo? E o CD é de verdade, funciona, viu? Vamos ver quem vai ganhar o Pix de R$50 e o CD também. Deixa eu só ver se tá tudo direitinho aqui, pronto. Uma, duas, meia e... Beatriz, DDD11, final 3999, ganhou mais uma vez, a quarta vez. Rapaz, isso aqui já dá pra pedir música no Fantástico, viu? Mais do que 4 vezes. Caramba, olha, parabéns, você ganhou um Pix de R$50, mais um CD também. Aguarde que a gente vai entrar em contato com você, tá certo? E a você que participou e não ganhou, continue tentando, porque 2024 tá aí. Vamos continuar, claro, com a palavra-chave premiada. Quem sabe até com prêmios mais graúdos, claro. A gente aqui sempre quer fazer o melhor para os nossos ouvintes. Nós somos o pior programa do rádio, mas sempre pensando no melhor para vocês. Mas vamos deixar de enrolação, já estamos chegando no final do nosso programa. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua atenção, a sua desatenção neste ano de 2023. Semana que vem a gente está de volta neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Mas antes da gente ir embora, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos amigos da Satélite FM 104,9 de Primavera do Leste, que estiveram com a gente desde setembro de 2021. Brigadão pela força. Espero poder voltar aí à Primavera do Leste em breve, tá certo? E antes da gente ir embora, o nosso jabá. Redes sociais, Instagram e Anjos da Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila. E tem também o nosso site, bodegadomaguila.com.br, onde você acompanha todas as novidades do pior programa do rádio. Pra encerrar, claro que a gente não podia deixar de tocar essa, né? Que toca em toda Santa Rádio, mas a gente toca também porque essa é uma versão muito bonita. E eu sou fã de Zezé e Luciano, então é claro que eu tenho que tocar Zezé de Camargo e Luciano, Marcas do Que Se Foi. Fechando com chave de ouro a nossa empreitada, a nossa jornada aqui na Bodega do Maguila neste ano de 2023. Ei, piu, piu, piu. Nos vemos ano que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o ano que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Feliz ano novo! Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce um novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. madrugada amanhecer. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Marina. A rádio mais popular do Brasil. Somos um site. Agora eu sei que quando se trata do coração.